sem saída, sem saber que destino seguir. Por várias noites chorei, confesso que até pensei em desistir de lutar, de sonhar, de acreditar e alcançar. Que destino seguir? Por várias noites chorei, confesso que até pensei em desistir de lutar, de sonhar, de acreditar e alcançar. Bem perto do fim eu me encontrei. O que mais precisava em você, achei. O que estava morto, você ressuscitou. A esperança que não acabou. Vou me prostrar diante do altar, porque Deus não. Você ressuscitou, a esperança que não acabou. Bem perto do fim eu lhe encontrei. O que mais precisava em você, achei. O que estava morto, você ressuscitou. Do altar, porque Deus não mudou.